cristãos ainda é muito atrapalhadinha. Nós somos como aqueles mergulhadores que, vestindo o escafandro com aquele capacete metálico, com uma viseira de vidro pequenina, ainda cheia de grades, a gente tem lampejos, temos ainda contato pequenino, ainda não muito claro com o mundo espiritual, devido ao nosso estágio grosseiro, do nosso corpo, do nosso espírito ainda apegado às paixões terrestres. Então, nós vamos perceber que a mediunidade muitas vezes vai nos deixar em dúvida. Será que isso não é coisa de mim mesmo? Será que isto é verdadeiramente dos espíritos? E vamos ver que muitas vezes é um trabalho a dois. Que vamos ter nas comunicações mediúnicas, muitas vezes, as tintas do médium, porque somos mensageiros, somos meninos de recado. A gente dá um recado, vai dizer para o fulano isso e aquilo. Quando chega lá, a gente diz de outra maneira, da nossa da maneira que a gente entendeu, coloca o nosso linguajar e chega sempre com uma diferença. Mas por causa disso não serve o recado? Serve, sim, senhor. O recado é muito útil. Então, nas comunicações mediúnicas, diz Hermínio de Miranda, por exemplo, que numa boa comunicação mediúnica tem até 50% de participação do médium. Nazareno, metade do médium. A outra metade aqui do espírito. Na boa comunicação. Então, por que que a gente vai ficar aflito? Os espíritos vão se utilizar dos conteúdos que temos na nossa memória, nas nossas faculdades intelectivas, nas aptidões de encarnações anteriores, para transmitirem os seus mensagens, o seu recado. Mas na hora que a gente escuta, que a gente percebe, a gente vai colocando como se fosse um filtro, como se fosse um prisma que a luz irradia diversas formas e cores diferentes. Cada médium vai, apesar de ser o mesmo espírito, dar comunicações diferentes. É natural, é perfeitamente saudável, não se preocupem. O animismo não é um problema. Muitas vezes o próprio médium traz conteúdos de encarnações passadas que precisam ser trabalhados, que estão lá armazenados no perispírito, o que a psicologia poderia dizer, que chama do inconsciente. E aqueles conteúdos afloram muitas vezes para serem trabalhados. São convicções, são posições, são ideias cristalizadas que precisam ser esclarecidas. Devemos tratar o fenômeno anímico como se fosse um espírito comum, que não fosse o do